Salve, salve, coelhada! Decadentes número 407. É, esse programa lá vai durando, hein? Pra falar de uma semana em que nós tivemos aí uma eliminação na Sul-Americana, mas tivemos aí a segunda vitória em sequência pelo brasileiro. É, um pouco lá, um pouco aqui. Vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje. Eu sou Jairo Viana, estão aqui comigo os culpados, quase os mesmos de sempre. Vamos ver se Felipe Deleucas vai chegar aqui a tempo. Mas, por enquanto, eu vou chamar ele para dar seu boa noite, que está de volta a nos abrilhantar com sua presença. Menino Rolon, dê seu boa noite. E Thales aí. É um idiota, caramba, meu Deus do céu. É um completo idiota. Fui bem tratado demais, por isso que eu fiquei no mudo aqui, para te xingar vários palavrões, Thales. Mas uma semana que começamos com aquela desclassificação culposa, até que, enfim, conseguimos o que a gente tentava fazer desde o início do ano. Sair da competição que nos gera prejuízo. Terminamos com deixando a lanterna para trás, espero que não voltemos mais. Não, mas assim, sequinho assim, só isso? Só. Então tá bom. Lucas Deleucas, o sujeito que arrumou a luz do quarto e nos permitiu ver, como diria o menino Thales, que é tudo uma bagunça. Dê seu boa noite. Ah, tá até arrumadinho hoje. Só tem uma mala aqui que tá fora de ordem, meu violão que tá ali atrás. Se você quiser, depois eu dou uma palinha. Mas, pois bem, a América tanto quis, tanto tentou, que finalmente conseguiu ser eliminado da Sul-Americana. Agora eu podia tanto tentar sair do Z4 também, né? Quem sabe? Agora apareceu uma luz no fim do túnel aí. É isso aí, é torcer para a luz no fim do túnel não ser um trem vindo na nossa direção, né? Mas eu tô me iludindo, tô começando a me iludir de novo, porque a vida do americano é isso. Por último, mas nunca menos importante, ele, o homem... A lenda, o mito, eu esqueci como é que eu chamei ele outro dia, não foi o Mussum do nosso Decadentes? Não, Otávio, me lembra aí, de que eu te chamei outro dia mesmo? Dê seu boa noite. Boa Mas noite, galera. É engraçado, né? Nó. Você me chamou de Wolverine, querido. É, exato. Ah, foi mesmo, eu falei que você é o Wolverine dos Decadentes, entendeu? Que Wolverine. Exatamente, é a estrela ali dos X-Men ali, que tem um monte de fãs do Wolverine que fazem ser fã dos X-Men. Ah, muito obrigado, e principalmente agora, né, Jair? Agora não que a gente voltou a vencer, mas igual eu falei ontem para vocês lá, o Decadentes é o único que tá com a América em qualquer tipo de situação, né? Porque na crise a turma some toda, né? Mas vamos que vamos. A primeira coisa, assim, o Rolon tá com a mesma camisa de ontem, né? Então esse porra tá falando merda aí enquanto eu falo aqui, mas podia pelo menos tomar um banho enquanto eu falo aqui, né? Deve estar numa caatinga do cacete essa porra. Não tá não, tá com cheiro de vitória. É possível silenciar o microfone dele, Jair, enquanto eu falo ou não? Pô, tivemos dois jogos semana passada, né? Engraçado isso. Começou num jogo da Sul-Americana que o Bustos mancinizou, né? Fez uma escalação ali muito louca e colocou Paulinho, Boia e Everaldo. Eu não sei se ele fez aquilo para provar para a diretoria que Paulinho, Boia e Everaldo não dá. São completamente inúteis, cara. Porque o Paulinho Boia, para ser muito sincero, assim, acho que ele teve aqui, fez uns 5 jogos, uns 3 jogos mais ou menos, e como a gente é muito carente, a gente estava na fase que a gente estava sem o Ademir, né? A gente achou que esse Paulinho Boia prestava para alguma coisa. E é uma tadinha, uma negação. E o Everaldo, assim, depois que ele fez a cirurgia e que ele falou que o futebol dele é que caiu, né? Caiu pro limbo, porque puta merda. Enfim, precisaríamos vencer pelo menos por 2 gols para levar para os pênaltis. E no primeiro tempo conseguimos a proeza de não dar nem um chute a gol, isso precisando ganhar, né? Tomamos 1 gol, tomamos 2 gols. A nossa defesa, o Cavicchioli, não muito bem. Nós vamos falar sobre isso ainda. O primeiro gol, para mim, não foi falha, mas o Jairo definiu bem. O Cavicchioli, do ano passado, do ano atrasado, pegava aquela bola com facilidade ímpar. Mas continuo achando que não foi falha, mas era uma bola muito defensável para o Cavicchioli. Tomamos o segundo e aí, no apagar das luzes, fizemos 2-1 com o Breno, que entrou no segundo tempo, não adiantava muita coisa. Saímos, se o América tivesse fora da zona de rebaixamento, a gente estaria bem mais conformado com uma eliminação sul-americana. Como a gente está na zona de rebaixamento e a possibilidade de título internacional era boa, a gente fica, eu particularmente, fiquei bem chateado com essa eliminação. Não digo precoce, mas uma eliminação que, assim, a gente estava a poucos jogos do título. Bom, fomos para o jogo de ontem contra o Santos. O Santos ali lutando com a gente ali naquela zona horrorosa, que é a zona do rebaixamento, mas com uma vantagem em cima da gente. Ele estava alguns pontos na nossa frente. Então era um jogo vital para a gente, porque se o Santos ganha a vantagem que era de 8, voltaria para 11 pontos. Isso aí deixaria a gente muito longe. E dentro de casa você não pode perder para um rival, para um concorrente direto, né? E principalmente que a rodada foi excelente para a gente, que todos que estão ali junto com a gente perderam, né? Ou empataram. Mas enfim, fomos para o jogo. O Bus fez uma escalação que eu gostei. Ele entrou com 3 zagueiros, o Avelar sendo um desses 3 zagueiros, né? E o outro, o Ricardo Silva e o Maidana. Tanto que o Ricardo Silva voltou bem dessa contusão, cara. O Ricardo Silva fez uma partida. O Ricardo Silva é o seguinte, é o zagueiro que a gente precisa, né? Para esse momento nosso. Porque a gente, com todo jogo tomando 3 gols, a gente precisa de um zagueiro que chute a bola para onde o nariz dele aponte. E foda-se, né? A gente cansou de tomar gol aí, de saída de bola horrorosa, ridícula, gols ridículos, né? E a gente, no meio de campo ali, a gente teve a surpresa, né? Do Juninho, do Breno. E do... Quem foi o outro no meio de campo? Até esqueci agora. Martínez. Que partida do Martínez. Puta que pariu. Mas enfim, fizemos 1-0 no primeiro tempo. E o time Santos, apesar de, se você pegar a escalação do time Santos, o ataque do Santos foi muito bom. O ataque do Santos tem o Moreninho lá, o Valença, sabe como aquele cara lá e tal. Tem o Lucas Mendoza. Lima, Mendoza. Speed Mendoza. O povo chama de Speed Mendoza. E assim, um time que com ataque é muito bom. O goleiro desse também é um goleiro bacana. O Varanda fez o primeiro gol nosso, e aí no segundo tempo o Juninho fez um gol de cabeça num passe do menino da base, que você vê que assim, de positivo para esse ano, a gente pode já de cara tirar a base, o tanto que a base tá revelando jogadores que estão nos ajudando bastante, cara. Muitos, Breno, Júlio, Rodriguinho, esses meninos todos que estão entrando aí estão dando conta do recado. O próprio Varanda, é menino também, estão dando conta do recado. Fizemos 2-0, o Santos morto, aí o Santos até colocou o Soteldo. Que eu não sei como é que é. Ele deve estar cheio de problema fora de campo ali, porque para ele ser reserva nesse time do Santos é uma coisa muito esquisita ali. Legal também de ver o Messias se fudendo lá, ficando na reserva. Eu não sou hipócrita, igual alguns falam assim, faz despedida pro Messias, o caramba, 4. Eu quero que ele se foda, não tô nem aí para ele. Saiu daqui, para mim, que se foda. Espero que ele seja mais uma, que ele foi rebaixado ano passado com o Ceará, tomara que ele seja rebaixado esse ano com o Santos e que esteja na reserva, para ser pior ainda, sabe? Trouxa danado. Mas foda-se para ele também. Enfim, ganhamos de 2-0, voltamos a depois de, sei lá, uns 2-3 meses, nós não tomamos gols. O Cavicchioli fez umas 2 defesas boas e é isso. Estamos começando a tentar sair da zona, estamos começando a ver algum horizonte ali. Estamos respirando. Boa! Felipe Deleucas acabou de entrar aí. Menino Felipe, o que te fez dar uma de Alê essa noite chegando atrasado? Dê seu boa noite. É que eu escutei as recomendações do Lucas e assinei com a prestadora de serviços dele para internet. Aí já viu, né? Eu não sei qual que é a prestadora de serviços, porque eu não perguntei o cara do boteco do lado qual que ele assina, não. Na verdade, a minha internet tentou me boicotar aqui, mas eu consegui resolver ainda em tempo hábil de participar. Boa. Primeira pergunta, já vou começar sabendo se a camisa tricolor até o final do ano é ela, né? Esse grupo aqui tem alguma dúvida sobre isso? Não, e do jeito que o Salom é supersticioso, vide a campanha de 97, né? Eu acho que ele já tá ligando pra Volt, já tá mandando fazer mais uns 20 kits daquele que vai jogar com ele até o final agora. Não, porque só tem um enxoval. Ele mandou a galera não trocar nada, já mandou pro roupeiro lavar pra usar no próximo jogo, que tem que ser o mesmo kit. Isso é verdade, e só tem um enxoval, tanto é que é o mesmo kit de fato. É. A mesma camisa ganhou do São Paulo e do Santos, literalmente a mesma camisa, hein? Se mantém assim, né? Então acho que vai até o final do ano aí. E quando perder, tem que lançar uma nova. E assim sucessivamente. Lançar um modelo novo? Ué, deu certo dessa vez. Ué. Quando perder com ela, lança um enxoval novo. E vai gerando novas camisas pra gente ir comprando. Se a cada lançamento ganha 2 partidas, podia lançar mais umas 10 até o final do ano. Eu comprava todas. Pelo menos, se a gente pode dar essa ideia a partir de agora, que a gente já perdeu tudo que tinha que perder, né? Porque se tivesse lançado essa ideia no início do campeonato, a gente já teria umas 50 camisas aí teria sido... A gente teria ido à falência todos nós, né? Então... Tá certo. É, eu continuo achando que eu não tinha visto a camisa ao vivo, né, no campo. Eu continuo achei que ela ficou muito poluída. Eu não gostei da, assim, ela é bonita, mas eu achei que com os patrocínios não ficou bom, não. Mas está dando sorte, eu sou um sujeito supersticioso, então é para continuar mesmo. Mas, ô Rolon, a sua você pode lavar, viu, ô porcão? Mas dá para usar mais uns 15 dias, velho. Deus me livre. Deus me livre, tá doido aí. Voa cerveja. Eu fui de Portão 4, né? Não tem disso lá. Lá é organizado. Sei. Você foi no Portão 4 ontem, né? No jogo contra São Paulo, eu fui de Portão 4. Tem drink lá? Eu vi a galera com uns ginhos, negócio assim. Tem. Fiquei sabendo que tem. Eu, hein? Que coisa mesmo. E após que o Rolon tomou uns drinkzinhos lá, umas coisas coloridas, você acha, Thales, que o Rolon tomou uma bebidinha lá no Portão 4? Uai, Jário, eu prefiro esses assuntos que vocês estão tratando aí não fazem a menor diferença na minha vida. Moda, drinkzinho e superstição é três coisas supérfluas. Ah, para, sou. Uma bobagem dessa, eu acho isso umas bobagens. Para, né? Sou. Os meninos jogaram sal grosso, no acenderam vela, levaram até a rosa pra véia, pra selar a paz. O sal grosso não deu certo, não, porque nós tomamos 3 gols em coisa de 20 minutos na partida logo após. Não, foi ontem. Foi ontem. Fizeram foi de novo. Fizeram de novo. Mas a primeira vez deu errado, né? É. Contra o Fortaleza jogaram sal grosso lá também. Foi, não. Mas aí acenderam a vela. O povo foi na missa mais cedo, lá em Nossa Senhora de Lourdes, pra benzer uma vela, pra acender. O povo tá nervoso. É verdade que deram flor pra véia, não? Isso é mentira. Deram uma rosa pra janela da véia. Ah, não. Pra fazer as pazes com a. Qualquer ziquezira que viesse de lá, o negócio é bruto, filho. O nego tá desesperado. Sou contra essa reconciliação aí. Mas ela resolveu o problema. Não pode ser contra. Não. Isso é igual o que o Thales falava do platinado do cabelo. Tem nada a ver com a véia. A véia... Você não vai dar razão pro Thales aqui, não, por ele não platinar o cabelo. Agora você entendeu? Você não pode dar razão pro Thales aqui, não. Tá errado. O Mancini coloca o Mastriano no banco e a culpa é a véia. E do Thales, é óbvio. É óbvio. É óbvio. O Mancini vê o Matheus Henrique pedindo passagem na Sul-Americana, ele insiste com o Marcinho e Daniel Borges e companhia. É, você puxou uma questão interessante aí, as laterais, hein? Gostei bastante dos dois ontem, tanto do Matheus Henrique quanto do Rodriguinho. Eu achei que entraram bem. O que vocês acharam? Para mim, tem que ser os titulares hoje. E o Avelar na defesa. É, o Avelar na esquerda ali ajuda a compor defensivamente, que o Rodriguinho não é a melhor característica dele. Mas eu tava ouvindo ontem, sempre que o América ganha de um time do São Paulo, do Rio, eu gosto de procurar uns influenciador grandes assim e ver o que eles estão falando, né? E falaram muito. O senhor muito é um colonizado. O senhor é um colonizado. Sou. Eu ouvi muito o pessoal comentar que muito provavelmente ele fez isso de colocar o Rodriguinho como ala, assim, mais pro lado esquerdo ali. Porque o Bustos conhece muito o elenco do Santos, e ele imaginou que quem estava do lado direito do Santos era o... Esqueci o nome do lateral. Mas era um menino que não subia, que era um cara que é lateral direito, era um zagueiro improvisado na lateral direita. Então acho que o Bustos soube ler bem o time do Santos também, que se o América não fez uma partida brilhante, conseguiu neutralizar totalmente o Santos, assim. Eu achei que foi um partido muito inteligente. E o Rodriguinho na parte esquerda ali, eu acho que foi parte do esquema que o Bustos pensou, sabe? Se ele conhecia o time do Santos, por que não conseguiu ganhar lá? Porque é ruim, né? Porque o time é ruim. Mas qual foi o último treinador dos últimos 10 que conseguiu ganhar lá no Santos, né? Que eles trocam de técnico a cada 3 rodadas, pô. Na entrevista ele fala sobre isso, né? Ele fala que quando ele chegou no Santos lá, não trouxeram ninguém. Foi só ele sair que eles começaram a contratar um tanto de gente, pô. Então, assim, ele meio que de papinho, desceu a lenha. Mas ele justificou, na verdade, que ele trocou não pro Rodriguinho correr ali, mas é porque o Mendoza ia cair pelo lado direito da nossa defesa e ele colocou o Matheus Henrique pra marcar melhor. E funcionou, né? O Matheus Henrique anulou o Speed Mendoza, que a gente viu o que ele fez com o Patrick ano passado, e esse ano ele não arrumou nada. Então... E a questão de jogar com 3 zagueiros, gente, melhora muito pro lateral. O Rodriguinho e o Matheus Henrique, se jogassem no esquema anterior, sofreriam muito mais do que sofreram ontem. O esquema com 3 zagueiros, como vocês falaram, o Avelar ajudando ali. Ricardo Silva fez uma grande partida ontem, uma partida assim... sem reparo, né? Botou no bolso realmente o ataque do Santos ali. O tal do como é que chama? Marcos Leonardo não fez nada. Então eu acho que isso também funcionou. Eu acho que a gente tem aí algo muito próximo de um esqueleto de time, viu? É, eu acho que o Bustos achou o esquema, né? Porque se você for considerar que o gol que a gente tomou contra o São Paulo foi um rebote de um pênalti, né? Tipo assim, não foi uma jogada trabalhada. Seriam dois jogos no Brasileiro com o time dado titular, né? Que a gente não leva gol, né? Com bola rolando, vamos colocar assim. Ele desistiu daquele esquema que o Mancini tentou insistir por tanto tempo e que ele tentou manter no começo, com os pontas de velocidade e os pontas tentando cobrir na marcação, que foi um elenco que é um esquema que deu certo na América em anos anteriores, mas que o Boia, Pedrinho não estão jogando nada, Everaldo não está jogando nada, e o Azevedo para essa função não dá conta. Então ele achou a função para o Azevedo ali como segundo atacante, fechou a casinha ali com três zagueiros, o Breno, Juninho e o Martini se revezando ali, ora um fica, os outros dois saem. Eu acho que ele conseguiu achar o esquema. Se vai funcionar ou não até o final do campeonato, a gente não sabe. Mas, assim, essas últimas duas partidas no Brasileiro foram bem promissoras nesse sentido. O América foi muito seguro defensivamente, né? E aí é uma coisa que a gente sempre criticava aqui do Juninho, que era a questão dele subir. Se você tem Breno e Martínez fazendo ali o meio, dá para fazer. A verdade é essa. Se você tem alguém ali para fazer o toque de bola que Breno e Martínez fizeram ontem, meio que tanto faz. Você pode ter o Juninho de ponta direita, como ele está gostando de jogar, que, sinceramente, não afeta. Se o Juninho era o cara para estar na ponta direita, aí é outra discussão. Mas o que eu estou querendo dizer é que o fato de tendo Breno e Martínez, você meio que pode deixar essa terceira pessoa ali no meio, meio solta mesmo. Juninho deu chapéu, gente. Pois é. Deu chapéu no jogo. Júlio deu... Tudo bem que ele deu um chapéu no Soteldo, né? Que deve ser mais ou menos... Da altura do Rolão, mais ou menos, né? Mas o Martínez deu uma caneta no Soteldo, que aí sim é difícil. É verdade. Verdade. Não, o Soteldo é mais baixo do que eu, 5 centímetros. Nossa Senhora. Mas uma coisa que eu gostei de ver... O papel do Juninho no time com o Bustos tá diferente, que com o Mancini ele chegava muito à frente, ele às vezes fazia quase um segundo atacante, ele pisava na área toda hora, e às vezes o Aloísio, por exemplo, saía da área pro Juninho infiltrar, aí ficava ruim, porque era o Juninho contra zagueiro, fazendo tanto, não era tanta dele, ele recebia mais bolas para finalizar do que a capacidade de finalização dele permite, né? E nessa não, o Martins muitas vezes chega, às vezes é o Breno que tá chegando, o Juninho, ele não tá tão preponderante assim no ataque, ele aparece em situações mais eventuais, e aí tem muito mais chance de ele aparecer desmarcado, igual no... Juninho fez uma grande partida ontem, cara, esse posicionamento novo dele aí, ele fez uma grande partida ontem. O Bustos conseguiu recuperar o Juninho, conseguiu recuperar o Azevedo. Você vê o Azevedo não tem mais condição de ser ponta, colocou de segundo atacante, ele consegue ser útil, conseguiu dar uma assistência e teria feito um gol se ele fosse um pouco melhor tecnicamente, mas aí a culpa não é do Bustos, né? Então, e conseguiu recuperar o Ricardo Silva, encaixou nossa zaga, né? E hoje eu acho que o trio de zaga é esse, é Avelar, Maidana e Ricardo Silva, não tem um. E se sair alguém, quem entra eu acho que é o Júlio. Com certeza. Acho que assim, ele não tá insistindo nos erros que o Mancini insistiu. Mas desconfio que nessa situação, eventualmente, se ele acabar precisando do Alê, é capaz até de dar uma melhorada do que o Alê vem apresentando. Eu acho que não vai ser o suficiente ainda para justificar um contrato até o final de 2025. Mas acho que com ele, eu acredito que vai fazer esses jogadores serem mais úteis, né? Se eles tiverem um pouquinho de vontade, né? Que aí ô, Thales, você viu que eu falei com as pessoas para elas verem ver o programa para ser iludido junto com a gente, né? Menino Felipe já tá iludindo até com a volta gloriosa do Alê. Até uma dúvida que eu tenho, um questionamento que eu faço a vocês quatro aí, sobre a questão do Bustos, né? Ele tá o quê? Já tá há 5 jogos na América? Foi o 5º jogo ontem, não foi? Quarto jogo, né? Então, vocês acham que... Quinto que pegou dois Fortaleza. Quinto, né? Quinto jogo. Quinto jogo dele. Vocês estão sentindo o dedo do técnico? Ui! Acho que é a mão inteira, não? Porque só o dedo não daria pra mudar. Já dá pra sentir o dedo dele ali? Eu tô sentindo o biquinho do peito do Busto. Pode ser? Em vez de sentir só a pontinha assim dos bustos, assim. Deixa eu ler alguns comentários aqui. Muita gente comentando. Royus Isidoro, dando boa noite. Lourão da Barra Una, tá falando que o sol voltou a brilhar. As trevas se dissiparam, a luz raiou, vencemos por música. O homem tá um poeta. Raul Batista, falando que os meninos brilharam. Fernando Brizon falando que é de São Lourenço, terra boa. E fui ao Indé para acompanhar a vitória do Coelhão. Valeu, show de bola, Fernando. Luiz Alberto, boa noite a todos. Carlos Antônio, Gilberto Weber, mandando saudações americanos de Vila Velha. Thiago Fuso, Tiagão da Barra Una, grande abraço aí. Joaquim Botinha também elogiando os meninos. Otto Mol, falem o que quiserem, mas Juninho foi monstro nesse jogo. Lucas Pouso está aqui falando da remontada americana. Lucas Pouso, viu, gente, que semana passada estreou o Fala Americano, mais um programa aí pra gente nas terças-feiras. Depois se inscrevam lá no canal deles, tá? Fala Americano aqui no YouTube. O Caio Gotelipe também, que é Breno Matheus Henrique. Falar nisso, aproveitar, o programa do menino fotógrafo aí é um programa de inclusão, né? Porque você vê que lá tem meninos e tem o Serjão, né? Então, o negócio, a inclusão ali. Piadas etaristas. É, um negócio bacana pra cacete. Né? A galera toda na casa dos 20 anos e o Serjão com seus quase 50 anos. Só que olha, legal, a foto que aparece do Felipe quando ele sai é sua, já. Que bonitinho. É, ué. Que homenagem. Caio Gotelipe, Marcos Lacerda, tá falando que ontem foi dia de festa. Outra coisa, bem. Para de me interromper, meu. Eu vou te mutar. Ô, menino fotógrafo, você para de assistir aqui e vai lá pra fazer as fotos. Eu quero ver se minhas fotos ficaram boas. Depois de muito tempo, menino fotógrafo tirou uma foto minha, eu quero ver se ficou boa. Não tem jeito, cara. Você é feio, entenda. Não vai ter jeito de sair uma foto boa sua. Entendi. É por isso que todo mundo confunde com você, o idiota. O Pedro Magalhães, os jogadores pelo menos estão dando raça em campo agora, está acendendo uma esperança. O Coelhão Sinistro, Agnaldo Nonato Barbosa está aqui, muito bom. Thales Maciel é por ti, Coelho. Lúcio Melo, Hernani Barbosa, Juninho melhor em campo para calar os cornetas. André e Lauro, deve estar falando Laura Grise. Provavelmente. Augusto Campos Rezende está aqui. Pede o Deleucas para comentar a conversa do Euler e Salum com alguns conselheiros. Daqui a pouquinho ele conta para a gente aí dessa conversa. Otto Mol está aqui também com a gente. A Mauri Lopes. Boa noite, Decadentes. Em especial, o garoto sobrinho querido Rolon. Acredita, Coelhão. Edmilson Tinoco está aqui com a gente também. Sérgio Souza, Richardson Calil. Boa noite, galera. Acredito que finalmente achamos um time ideal. Sérgio Salviano, esse que teve com comentário etarista da parte de menino Thales aqui agora. Americano que não é supersticioso, não é americano de verdade. Fora Thales. Vai tomar no cu de uma foto dessa do Sérgio. É isso que eu ia falar. Coloca essa porra de novo dessa foto do Sérgio. Como é que se fuder pra como foto é que o Sérgio não é? Como é que o Sérgio não é jovem, Thales? Olha a foto dele aí. Olha, e vem me chorar. Totalmente jovem. Olha a foto de Sérgio. Jovem. Essa foto é jovem. Totalmente. Ah, Sérgio, você sabe jovem. Que beijo, querido. Laura Gris está falando que a véia estava com a camisa dos Cães ontem. Se o Superstição valesse campeonato da Bahia, só terminava em empate. Não, Tomás então, Drummond. O Lauro tá tão certo que o Atlético empatou, tirou o Bahia de Feira de Santana. Você vê que essa porra de Superstição não serve pra merda nenhuma. Você para de falar essas coisas. Você pode parar. Bobagem danada. Não, você tá muito reticente. América perdeu, nunca mais vou com essa camisa. Tem os casos que são extremistas, né? Por exemplo, esse outro mongoloide aí tem 6 dias que tá com a mesma camisa que o América ganhou. Não vai ganhar mais, não. Esse é o conceito de segunda perna do Rolão. 15 dias de paralisação, eu vou ficar com ela de folga. Vai ficar cheirosinha mesmo. Vai ficar uma beleza. Nossa, que esse calor no Belo Horizonte. Tá... Se bem que eu não moro em Belo Horizonte. Namora 3 EDD depois de Belo Horizonte. Rosemary Bigonha, aliás, Tomás Drummond tá aqui, Rosemary Bigonha, Zé Alves Aguiar, tá dando aqui, tava sumido, Zé Alves. Salve nação Itabira, vos abraça, contra tudo e contra todos, nossa base faz diferença e o melhor em campo se chama Martínez. Boa! A Mauri Lopes mandou pra gente aqui um superchat, valeu, Mauri. Bustos aos poucos está dando cara ao time, é vibrante e joga com o time, bem-vindo sangue latino, acredita, Coelho. Busto é um negócio interessante, que não tem esse papo de recuperar atleta, né? Isso aí é bom do Busto. Deixou o Alê no banco, o problema é do Alê. O Wellington Paulista continua no brasileiro e fica no banco. Então, acabou esse trem de. Aparentemente, né? Acabou esse trem de recuperar os atletas. Mas o legal, a diferença do Bustos pro Mancini no comportamento do banco de reserva é diferente demais, bicho. O Bustos, ele não fica. Ele fica na área louco, técnica, né, cara? Ele não fica, ele fica na louco. Área técnica. Ele fica só fora da área técnica. E o Mancini ficava escorado lá no banco. Você tem que dar uma antipatia? Uma coisa pois que tem tomando superstição também que o Bustos voltou com o lendário 352 do Giva, né? Então tem esse aspecto aí também. Ele ligou pro Giovanildo. Tá captando a força do velho? É, ligou pro Giva e falou assim: Giva, como é que. O que eu faço aqui na América? O Givanildo tá 352, homem. E aquilo lá é ruim. Aquilo lá é o que? Só assim, só por curiosidade, Lucas. É, você tentou imitar um sotaque espanhol e depois um sotaque nordestino. Exato. Demonstrei que toda a minha capacidade. Nossa, você ficou muito bom. Ficou excelente, parabéns. Muito bom. Digna de 3 anos de teatro net. Jogou dinheiro fora. o que eu já tentei colocar o Giva para ser entrevistado aqui pela gente não tá no gibi. Mas gente, meu sonho é o Givanildo ser sem vergonha igual o Rolon, que a gente fala mal dele, só chamar que ele vem para cá. Mas meu sonho é ainda conseguir algum xingamento a minha pessoa proferido por mestre Givanildo, me xingando para parar de ligar ou algo do tipo. Mas ainda é um sonho, falando, pô, não enche meu saco, mas não e tal. Vou gravar para posteridade. Então a gente falou um pouquinho aí que o time parece estar encontrando uma estrutura, né? É, Martínez fez, eu acho que mais um jogo excelente, mas eu queria falar sobre Menino Varanda. Já tem que mandar uma propostinha, né? Ah, não, mas Varanda, ele guardaram todas as proporções possíveis, ele me lembra muito o Daverson, cara. Ele postou no stories dele de hoje que agora sim ele tem mais gols que filhos. Ô, bicho, o cara é sensacional. Acho que foi o Rolon que mandou. O Rolon que é putinho de jogador. Foi você, né, Rolon? Foi. Mas aqui, a gente tem que lembrar que o Everaldo, quando era empréstimo, também jogava bem, né? Mas a que pese as carreiras de cada um, o Everaldo só tinha ido mal nos times que ele passou, exceto aqui, que ele foi mais ou menos. O Varanda é jovem. É. A primeira oportunidade dele, ele tá com a setinha apontada para cima. Esse vale o investimento. Esse vale um contrato até 2026. Sei lá, gente, não. É só o América renovar empréstimo, o América compra, renova contrato. Gente, é só fazer isso. Mas então, se esse moço fizer mais 4 gols, a gente não consegue ele pro ano que vem mais, não. Mas então tem que torcer para ele não fazer? Não tem jeito. Não, justamente o contrário. Ele veio provavelmente no contrapeso daqueles negócios ali. Foi, né? Foi. Do Everaldo. Foi. Um contrato pré-fixado, provavelmente. Mas parece que tem passo fixado, sim, tá? É? Tem um percentual. Parece que tem sim. Parece já que já tem é hora sim. De tentar comprar, ué. Pois é, porque lá no Corinthians também, se ele fizer mais uns 3 ou 4 gols aqui, ano que vem eles aproveitem lá. Certeza. Ah, filho, fazendo 3, 4 gols aqui, deixando a gente na Série A, tô nem aí. Não, então, pois é, mas eu tô falando assim, era bom a gente, de repente, fazer uma propostinha ali, às vezes dá certo, quem até sabe. Ainda que ele seja melhor do segundo atacante, ele, até quando a gente jogava com ponta, ele fazia as pontas melhor do que os outros que estão aí também, né? Então, é um que vale a pena, porque ele é mais útil, ele joga, consegue jogar centroavante, como ele fez, ele é um segundo atacante também que ajuda bastante, e consegue jogar pela beirada, se for preciso, né? Então, e é jovem. Sim. E tem potencial, então, vale a pena investir. Exatamente por isso, eu tenho que dar uma conversada, ver direitinho como é que foram as condições que ele veio para cá. Se tiver bom para nós, eu acho que vale a pena fazer uma. Eu pesquisei umas 2 ou 3 notícias aqui anunciando quando a América contratou, nenhuma falou em passo fixado, não, tá? É, pois é, mas eu procurei saber. Tem passo fixado sim, num percentual razoavelmente alto. Eu acho que vale a pena. Então, pelo valor, não é nada tão absurdo, não, tá? Eu acho que vale a pena dar uma pensar com carinho isso aí para o ano que vem, sim. Até porque esse é um tipo de atleta que tem retorno, né? Exatamente. Agora, ele exatamente. Continua se fazendo isso, você vende ele por uma grana boa depois, né? Então. Pois é. Independente da circunstância que estaremos em 2024, qualquer um vai dar. Não, independente. Aí é uma questão até financeira, cara. Se você tem um ativo que pode render grana ou render tecnicamente, você tem que fazer. Eu acho, sabe? Eu penso assim, né? É, bom, eu, menino Felipe Deleucas, eu não sei como é que ele não tá ainda com o gogó inchado. Cavicchioli, você concorda? Hã? baita partida dele ontem. Ó, de acordo com o Toledo lá no Alterosa Esporte, ele falou que não, que ruim ontem só foi o Cavicchioli e o Casares. O Cavicchioli salvou a gente no primeiro tempo, aquela defesaça. Felipe, só uma coisa aqui. Peraí, já, você tá assistindo Toledo, cara? Você dá audiência pra um sujeito desse? Pô, deu, ouviu, aí, eu não posso citar, não? Não, não pode nem dar moral pra um cara desse aí, não. Que isso? Então continua defendido. Eu achei que ele fez uma grande partida, o Cavicchioli. Muito seguro. Sim. É verdade que tá chegando as bolas muito mais defensáveis para ele, mas ainda assim fez uma ponte. Ele fez uma defesaça. Isso que eu ia falar, aquela ponte do primeiro tempo. E goleiro bom tem que ter sorte também, né? Ele também deu uma sorte na bolinha que bateu na trave ali. Então, tava impedido aquela da trave, não tava, não? Tava. Da trave tava impedimento, pelo menos isso. Mesmo assim, não entrou. Não precisou do VAR conferir depois. Até porque se o VAR fosse conferir, com certeza ia dar o gol. Com certeza. Eu achei que ele fez uma boa partida, passou segurança. Só achei meio sem graça que a gente ali no PC, eu achei que no final do jogo ele ia dar um salve ali, nem olhou pra cara da galera, tá? Tá bravinho mesmo. Mas, duas rodadas depois que mandaram o Jailson na orelha dele, acho que é meio difícil ele virar e dar um tchauzinho agora que ele ficou sem tomar gol, né? Pô, mas tinha uma molecada mexendo com ele lá, dando moral lá, pô. Molecada mereceu menos um salvezinho, né? O menino lá que pediu a camisa, ele deu uma moral antes do jogo agora. É. Gritou Jailson na orelha dele, ele não quis, não. E a comemoração do Varanda? Bacana. Bacana demais. Mas o que você ia perguntar pro cara? Que hora, Jair? Não, queria saber a sua opinião enquanto goleiro corporativista. Como é que foi o jogo dele ontem? Não, ontem foi um jogo bom. Ele fez o que tinha que fazer. Fez uma baita defesa quando o jogo tava no inicinho. Que se toma o gol ali... Aí a estratégia é toda pro espaço. E, de fato, depois não foi tão exigido, né? Mas no que ele precisou fazer, saiu com segurança, foi seguro. Que era uma coisa que ele não vinha sendo. Boa. Eu acho que ele fez uma boa partida, sim. Vamos ver. Agora ficou uma situação chata, né? Com esse negócio desse vazamento, mais ou menos, né? Porque chegou na época de renovar, aquele período de 6 meses em que você pode fazer um pré-contrato com outro time... E saiu na imprensa que o American falou que não vai renovar com ele. O que eu apurei, na verdade, foi basicamente o seguinte: o American não o procurou para renovar. O que não quer dizer que não vá renovar com ele, concordo? Só que aí. Ele já demorou para renovar uma vez, não foi? Pois é. Para mim, são coisas diferentes. Uma coisa é falar que o American não vai renovar com ele. O American não o procurou para renovar, mas não quer dizer. O American pode estar esperando ver o que acontece, se ele vai recuperar a fase dele, se ele vai ter mercado, às vezes não vai, como eu acho que não vai ter. Você tá entendendo? Ah, eu até acho que algum mercado ele vai ter, nem seja Série B. O que eu acho que aí tem que ver, né? Porque quem deu a notícia, em tese, tem contatos fortes dentro do América. Então, pra ele ter escutado isso de alguém, pode... O contato é o interessado, só. Presta atenção. Então, mas é porque... Isso aí o próprio Davi Chioli colocou na imprensa. Não sei, eu acho. Não sei, porque... Não ele, mas sei lá, empresário, sei lá. Não, é porque do jeito que falaram, a notícia foi que o América não quis renovar porque ele é ruim de grupo. Aí isso não é uma notícia que ele teria vazado. Podia falar não sei. Que não quis renovar por opção. Não sei. Acho que parte pegou dele mal, foi mais ou menos assim. O que pegou mal, no final das contas, sobre isso foi que, na sequência, o América anuncia um outro goleiro até o final do ano, né? Mas eu acho que provavelmente está rolando é questão de o salário dele. Ele deve ser o goleiro que tem o maior salário do elenco, né? O seu Sim. goleiro titular. Eu imagino que o que eles não estão fazendo por enquanto é renovar com uma galera que, se for para cair para a Série B, não vai dar conta de segurar. Assim, o que eu acho é isso. E eles só deveriam ser mais claros com o Cavicchioli quanto a isso. Assim, Cavicchioli, se você ficar, a gente pode propor tanto. Se você cair, a gente pode propor tanto. Aí fica a seu critério. Sim. Aí, até falo assim, olha, independente, às vezes, se a gente cair e ele quisesse permanecer também, nada impede, só que aí falava com eles, seram claro que o patamar saia teria que ser outro, se ele quisesse ficar ok por tal coisa. Gente, e avaliar também, porque ele tá, querendo ou não, ele é um atleta que tá hoje numa fase técnica que não é boa. Ele tá, tipo assim, ele tá recuperando, mas ainda não pode falar que ele recuperou 100%. Mas o América não procurou ninguém dos contratos que vence no fim do ano. Mas quem vence no fim do ano? Ah, cara, tem outro de mundo. Foi bandido, o Elton Paulista, tipo assim, não vai procurar. Gente, não vai. O América. E vamos papo reto aqui. A essa altura do campeonato, vocês renovariam com alguém? Não. Eu não renovaria, não, cara. Sinceramente, eu não... Só, só conversar para não ficar... Porque a gente hoje especula. Pela notícia que passou, fica ruim porque fala que não quer renovar porque ele é ruim de grupo. Pode até falar assim, ó, não vai renovar agora porque não estão renovando com ninguém, porque a gente não sabe nem o que campeonato que ele vai jogar ano que vem. E aí chega com ele e conversa e deixa as claras. Olha, é o seguinte, a gente vai te avaliar aqui até o final do ano, se você de fato recuperar e tudo, a gente conversa com uma renovação no final do ano. Mas agora a gente nem pode porque a gente não sabe o nosso orçamento. Não, acho que isso é até pior, cara. Você não tá procurando ninguém, por que tem que procurar o Alecrim Dourado? Não, eu tô falando pra não ficar com essa impressão de que já fala que ele não presta já de agora, né? Não, mas que aí que tá, mas quem falou isso? Ninguém falou isso, cara. O América, inclusive o próprio Salum desmentiu. O América falou que não, e o América não procurou ninguém para renovar. Então, fica a fofoca. Isso aí é fofoca. Ah, porque ele é ruim de... Todo mundo sabe que ele é ruim de grupo. Todo mundo positivo, sabe que ele é ruim de... Porque toda vez que começa a renovar, aparece um tanto de gato pingado com 3 anos de contrato. Todo mundo sabe que ele é ruim de grupo. Ah, se você vê uma notícia de que o Cavicchioli foi no supermercado, vai ter uma legenda embaixo falando assim, Cavicchioli é ruim de grupo. Qualquer notícia que sair sobre o Cavicchioli vai ter essa epígrafe aí, né? Então, assim, isso não me assusta, não. Se ninguém procurou, e tá certo. Eu acho que a gente tem que pensar, assim, são os caras da base, esses caras para contratos mais longos, pensando que esses caras podem render dinheiro e tal. Agora, quem provavelmente não vai ter nem mercado, sinceramente, não vale o estresse, cara. Não vale o estresse mesmo. Eu fico... o Cavicchioli, para mim, dos goleiros, os três goleiros que nós temos hoje, para mim é o menor dos problemas. Eu fico preocupado é você ter um Jori até 2025 e um Pacinato até 2024. Isso me incomoda. O Pacinato até 2024? Até 2024. Sim. Por isso que eu até tava pensando, quando veio esse goleiro, pensei, pô, o Pazinato é até 2024, o Jori até 2025. Será que esse goleiro aí veio pro lugar do Cavicchioli? Mas ele veio com contrato até o final do ano também, né? Então foi meio esquisito. Eu acho que ele tá vindo mais, assim, imagino que o salário deve ser baixo, e ele tá vindo mais como se fosse uma... Experiência. Pra ver se, assim, coloca pra treinar, porque o cara não joga desde setembro do ano passado. As últimas 9 partidas dele tem média de quase 3 gols por jogo. Falar que você tá contratando ele. Goleiro. Então, assim, falar que você tá contratando ele porque ele é um puto goleiro, até o não. Pessoal fala assim: ah, não, vi vídeos. Você vai procurar as vídeos de melhores defesas dele no YouTube. Eu achei um vídeo de 3 minutos que o cara repetiu todas as defesas 2 vezes e ainda assim não é nenhuma defesa muito impressionante. Então, tipo assim, o cara não consegue um vídeo de 3 minutos com defesas bonitas dele, assim. Foi então, uma coisa cara, que o Yuri falou muito certa. Quando me manda um vídeo das melhores. Defesa do goleiro, eu acho ótimo, mas eu quero ver os gols que ele tomou, gols, não quero ver as defesas que ele fez. Então, assim, eu vai com o pé atrás. Então, o que passa? Traz, deixa o cara treinando lá, você avalia como é que o cara tá e, de fato, porque pode ser que pro ano que vem a gente, eu acho até bem possível que ano que vem a gente vá contratar outro goleiro, porque eu desconfio que já viram que o Pazinato não tem a menor condição de ser titular também. E o Jori, eu acho que também não estão nem cogitando ele para ser titular. Então, assim, a questão é essa. Ele vai vir, se ele treinar bem, mostrar que às vezes tem alguma condição, aí se o Cavicchioli sair, de fato, assina um contrato com ele pro ano que vem e deixa ele jogar. Mas acho que vai ser mais ou menos isso. Não pesquisando o vídeo desse cara, tem um gol dele, inclusive. Mas ele tá vindo pro ataque ou pro gol? Ele bateu uma falta. Ele não quis nem fazer o gol. Então... Isso aí é tudo que falta. Nós temos volante que é recordista em assistência, mas é um dos piores em desarme. Nós temos goleiro que toma gol, mas faz gol. Aí é difícil. Nós estamos invertendo as coisas uma com a outra. Menino Lucas Pousa, o Thales, está perguntando até quando que eu contrato do Alê. Eu vou fazer questão que você responda para ele. O fotógrafo, até 2025. Repito, 2025. Tá? Nós estamos em 2023 ainda, tá? Então, nosso elenco para 2025 já tem Jori. Alê, Everaldo, acho que o Martínez ou o Mastriani tem até 2025 os também. Os dois ao mesmo tempo de contrato. Aí. Então, já está com o elenco bom, hein? Tem uma base aí para 2025. Base para 2025? Você tá doido. Deixa eu puxar alguns comentários aqui. Ricardo Leandro tá aqui. Boa noite, amigos. Manda um abraço para minha família Alviverde. Minha esposa Jojo e meu filho Davi. Abraço aí. Vou aproveitar e mandar um abraço pro Ademir. Não o nosso jogador, mas o Ademir é um cara gente boa que eu encontrei outro dia no estacionamento do supermercado. Mora ali no Renascença, falou que ouve a gente. Um abraço aí, Ademir. Gente boa demais. Mas tá sem o que fazer, coitado. O viajante. Coitado. Nuno Harry. Thales ganhou uma camisa, uma bermuda no sorteio ontem. Que a use bastante para não termos que ver mais aquelas bermudas laranja dele. Inimigo da moda. Fato. Tem como dar um chinelo pro Rolon então também, não? Nesse sorteio. Eu ganhei um copo. Eu tô usando um copo de chinelo. Então tá bom. Menino Thales tem uns problemas de combinação de cor. Ele só usa aquelas combinações de cor que era usada no Pogobol. É, laranja laranja com amarelo. Pogobol, né, o Jacu? Talvez que eu sou o Pogobol. Não é porque o Pogobol usava essas cores, você deve usar também, não. Roxo com verde, essas combinações assim, não, não pode ser, não. Se o Thales colocar um bombolê, fica parecendo um Pogobol mesmo. Thales, favor providenciar um bambolê pro próximo programa, viu? A gente precisa ver isso. Ah, beleza, sensacional. Eu dançando bambolê. Maurício Rodrigues Cândido está aqui. Carlos Eduardo Reis de Carvalho, Marcos Neto, Paulo Carvalho, Bruno Marcos, o Duck, boa noite aqui de Lisboa. Vamos. Opa, show de bola. Obrigado aí. Alex Hitoshi. Oi. Ô, Lucas, tem como você ler esse comentário no português de Portugal, por favor? Qual o comentário? Põe na tela aí. Esse. Boa noite aqui de Lisboa. Vamos, Coelho. Boa. Que dinheiro mal gasto foi esse Thiago Médio. Puta que pariu. Nossa. Alex Hitoshi. Ainda fiz com toque de Abel Ferreira ainda, viu? Toque de Abel Ferreira. Boa noite, meus bebês. Sempre muito bom estar com vocês. P6 bombou ontem. Antônio Barroso dos Santos está aqui falando que Juninho voltou a sorrir. Eita! Emerson Mascarenhas, boa noite, Decadentes. Gostei do jogo apresentado pelo Coelho. Só não gostei das entradas de Cáceres e Kaiser ao mesmo tempo. Parece estar fora de ritmo. Cáceres mostrou que quem sabe não esquece. Bom, Cáceres e Kaiser entraram junto para o Cáceres trabalhar com o que gosta, né? Aí deu ruim. É igual cachaça com limão, não pode entrar separado. Eu preferia se fosse uma Heineken, né? Entrou com a. Mas eu tenho certeza que nessa aí o Busso chamou o Kaiser. Quando ele foi ver, tá o Cáceres do lado lá, assim, ó. No desgrudo um do outro. Aí eu falei assim, o que você tá fazendo aqui? Ah, né? Aí eu falei, tá bom, vai ser as duas, então. Se o Kaiser colocar um gelo, então, aí que o Cáceres vai ficar do lado, não vai querer sair de perto de jeito nenhum. Que beleza. Ador Parenzi, salve Decadentes, que jogão ontem, Cavicchioli mandou bem. José Matheus Ventura, Miller Melo, Guilherme Chaves perguntando, cadê nosso amigo ABG? Nossa amiga BG é gás nobre, é só em é clássicos. Mimado. Adi Baldelin tá dando um boa noite também. Valeu demais, Adi. Show de bola, viu? É, muito bem. O Adi falou que não conseguiu fazer o superchat. Foi. Gastou dinheiro todo com a câmera desses dois bocó aí. Tá funcionando aí, ó. Olha a qualidade, que beleza. Tá mesmo, tá muito bom. O Cássio Apergota tá aqui também, boa noite. Cara. Sobre o Adi, a próxima vez que ele vier, ele podia trazer uma câmera pro Serjão, né? Nossa. O Adi tava ruim pra caralho. Lá no Fala Americano? Não, a câmera dele tava muito ruim. Ele tava com a câmera daquele celular de lanterninha da época. Não tem como, não. Daquele de cobrinha. celular de cobrinha é sacanagem. Bom. Você já brincou muito daquele celular, Jair? Da cobrinha? É, você já brincou com a cobrinha? Ah, de vez em quando ainda brinco ainda, mas só pro hobby, não é sempre, não. Pessoal, com o assunto da cobrinha aqui, eu me despeço, tem que sair um pouquinho mais cedo hoje. Ô, viado, não, eu não preparei esse pós-especializado, não, cacete. Ah, mas hoje vai, agora dá seu jeito aí, ó. Tá, então vai ter jogo, porra, tem não. Jogo da América Locomotiva esse final de semana, já vou adiantar aí, ó. Então bora, já, segue o jogo aí. Falou. A Di Baldelin mandou pra gente superchat aí, conseguiu. Abração, amigos. Saudades, Coelhão, ficará na Série A. Boa! Vamos puxar o assunto. Ilusão, Série A. Para mim é o seguinte, o jogo chave é o Vasco. Se a gente ganhar esse jogo com o Vasco aí, a coisa melhora muito, porque a gente chega a 19, com o mesmo número de jogos ali de todo mundo ali embaixo, a 3 de sair, né? Considerando aí que o Bahia tá com 22. E vocês, o que vocês acham? próximo jogo é sempre a chave. Primeiro vai ser o do Cuiabá, depois o do Vasco e depois o do Casuloso. Eu acho que, na verdade, a gente precisa... O jogo do Vasco é chave, mas a gente tem que ganhar as partidas antes da partida contra o Vasco. Sim, claro. Daqui até o final é só isso. Não, é porque eu até acho que se a gente capitalizar em cima do Cuiabá, ganhar do Bragantino e ganhar do Vasco, eu coloquei o jogo contra o nosso rival de menor expressão aqui, né? Como vitória também, porque ganhando essas partidas, porque você pega o Cuiabá em fase ruim, eles estão já na descendente. O Cruzeiro também meio em crise. O Bragantino engrena e não engrena. Então, vamos jogar em casa. E o Vasco é aquele, também tá nessa... Melhorou, mas ainda tá lá embaixo. Se a gente consegue, e é confronto direto, né? Emendar essas vitórias, eu acho que a gente vai conseguir até ter uma folga de, às vezes, não precisar ganhar do Palmeiras lá no Allianz Parque, de não precisar ganhar do Botafogo, de poder ter especular um pouco mais quanto a esses resultados. Mas esses caras, a gente não tem que ter essa preocupação. A gente, os pontos que a gente não pode deixar escapar, nem em casa, nem fora, é a turma que hoje ali tá do décimo para baixo. Só que ainda assim, como nós estamos muito abaixo, a gente precisa chegar lá para ficar na pontuação deles. Eu acho que se a gente emendar vitórias até o Cruzeiro, aí depois a gente vai poder empatar um aqui e tudo. Às vezes especular, às vezes um empate contra o Corinthians seja suficiente, por exemplo, não precisa ganhar dele, já que são dos times que estão lá embaixo. Às vezes um empate contra o Internacional possa ser suficiente, dependendo da situação. Então, eu acho que se a gente conseguir, né, equilibrar e ficar lá, a gente vai conseguir especular, ter uma tranquilidade maior, para não ter que jogar sempre no fio da navalha igual está sendo agora. Porque agora é ganhar ou ganhar. Se não ganhar, já não tem muito o que fazer depois. Eu acabei de ver uma notícia aqui que me garante que nós vamos ganhar de pelo menos um que está abaixo do décimo. Zé Ricardo é o técnico das meninas a partir de hoje, do outro lado da lagoa. Eu acho um técnicozinho ruim toda a vida, viu? Burocrático, né? Então. Demais da conta. Tudo indica que eles vão ocupar uma vaga no Z4. E é um treinador que tem grande chance de destruir um pouquinho do que o Pepa vinha fazendo, né? Então, aí eles vão ter essa fase de adaptação, porque vai mudar o estilo de jogo e tudo. Então, eu acho que dá para eles chegarem em crise contra a gente capitalizar em cima. Dá, tranquilamente. Falando, né? A gente tem que capitalizar nessas. Essas partidas que a gente tem agora, as quatro próximas, emendou quatro vitórias, aí muda, a gente volta a disputar o campeonato, porque hoje a gente tá numa situação muito complicada. Nós estamos tentando te botar a cabeça para fora d'água. Essa então, é verdade. Que eu olhei, já começa a ficar mais tranquilo, começa a conseguir vislumbrar a permanência, né? Que parecia praticamente impossível a duas rodadas, né? Os próximos cinco jogos são... Para quem não está acompanhando, os próximos cinco jogos são Cuiabá fora, Bragantino em casa, Vasco em casa, o Casuloso, comando deles, mas em BH, claro, e Fortaleza fora. Esses são os próximos cinco jogos que nós temos aí. Quando que é o Fortaleza? Quando que é o Fortaleza? No começo de outubro, A data base que eu estou usando aqui, que é o domingo, é dia 8 de outubro. Das próximas fases da Sul-Americana. Sim, no meio das próximas fases. O que é bom. Exato. O que é ótimo, né? Então, assim, consegue até capitalizar, uma vitória contra o Fortaleza lá já é um algo mais que se a gente ganhar todas as partidas até o Cruzeiro, a gente poderia chegar lá não precisando ganhar do Fortaleza. E aí, se ganhar, já é aquele placar que já coloca você. O problema é que depois a gente tem uma sequência horrorosa também, pesada pra caramba, que é Botafogo, Corinthians... Atlético Paranaense, Grêmio, Inter, Cachorrada. Então a gente tem uma sequência de seis jogos aí bem pesada depois do Fortaleza. Então eu acho que não dá nem para pensar. Nesses cinco próximos aí a gente vai ter que trabalhar para puxar o máximo de ponto que der mesmo. Porque é aquela questão, a gente não pode contar com uma vitória contra o Botafogo, Corinthians é lá, Atlético Paranaense lá naquela grama horrorosa lá. Então assim, é difícil, cara. É difícil. Mas ao mesmo tempo, se a gente chegar com quatro vitórias nesses próximos cinco jogos, a gente chega motivado. Claro, claro. Qualquer ponto nesses jogos aí vai ser vitória. Aí a gente fica motivado e vem outra data FIFA. Praga, viu? Mas até que acho que o Bustos, até então, ele tem mostrado o repertório para poder fazer o time jogar a bola e colocar num esquema que funciona, melhorar os jogadores. Então, acho que pausa para ele pode ser interessante para ele, de fato, alinhar melhor em alguns aspectos para fazer o time jogar ainda mais, principalmente a parte de criação, que a gente ainda cria pouco com ele. Ele articula a defesa. Quer dizer, ele está fazendo o dever de casa. Arruma lá atrás, aí depois tenta arrumar na frente. Então, ele está indo aos poucos. Essas paradas, acho que vai ser importante para ele conseguir melhorar a parte ofensiva do time, né? Que a gente já viu, ele falou depois da partida de São Paulo que ele queria os alas dele indo até o fundo, que ele gosta que os laterais dele vão até o fundo, poder cruzar, articular a jogada, que quando aconteceu isso, ele fez os gols do São Paulo, né? A gente já viu a gente fazendo isso mais contra o Santos. Então o pessoal tá pegando, né, a ideia dele de jogo, e essas paradas vão ajudar bastante, né, a melhorar. Ele me parece um técnico bem inteligente em termos de tática. Sim. Parece que ele tá conseguindo ler muito bem o jogo. E a principal virtude dele, a gente vai ver ainda, é para montagem de elenco, né? Que ele é um cara, o bom dele é que ele não é um treinador desses hypados, de jogo ofensivo, aquela coisa estilo Sampaoli. Ele é pragmático. Isso pra gente é muito importante. Ter um treinador que vai se adequar à capacidade. Ele sabe fazer. Claro que ele gosta de pressionar um pouco mais. Nós não estamos marcando lá em cima. Não é porque ele não gosta. É porque acho que ele quer ajeitar mais lá atrás para conseguir fazer isso sem dar muita brecha defensiva. Então acho que o pragmatismo dele é tudo que a gente precisava. Isso vai gerar bons frutos, né? Porque ele também não morre abraçado nas ideias dele igual o Mancini fez, né? Ele tem adaptado. O Mancini teve zero adaptação esse ano, né? E esse foi o maior problema dele. Eu queria saber o comentário do Thales sobre o comentário do Lucas aí, falando dos treinadores hypados. Que Lucas? Do Felipe. Eu teria que saber que porra é essa, né? Hypados. Hypados é meu pau. Não, eu acho que não é hypado, não. Hypado é uma coisa que as pessoas querem, assim, entendeu? Cara, é o meu pau mesmo. Eu vou chamar ele agora só de hypado. Gilmar Pereira tá aqui falando que já podemos despertar nossa bipolaridade. Luca Costa falou que acabou de apostar minha casa que o América não cai. Eita. Tomara que não pode aluguel. Luiz Fernando está aqui também. Vocês acham que essa parada vai ser boa ou vai ser ruim? Porque já iríamos enfrentar um Cuiabá em má fase. Essas paradas de data FIFA são uma interrogação, né, cara? Tem time que volta melhor, tem time que volta pior. Vocês acham que vai ser uma boa para nós ter esse tempo? Cara, eu acho que sim, porque nessa parte... Os ex-jogadores falam muito que aquilo que faz mudar a mentalidade, faz mudar, é você ganhar, é você ter vitórias. Querendo ou não, o Cuiabá tá o quê? Tá indo pra parada com 5 derrotas. A moral deles tá baixa. Tipo, eles vão treinar? Vão, mas tipo, isso não vai fazer os caras recuperarem a moral. Eles vão ficar 2 semanas ainda, tipo, matutando com as derrotas na cabeça. E vão vir jogar pra gente com alguma pressão, porque, tipo, a torcida, não tem tanta torcida assim, mas com a cobrança de que eles têm que reverter a situação e tudo. E a gente tá indo, querendo ou não, pra trabalhar depois de 2 vitórias convincentes, assim. Então, assim, o clima fica mais leve e você vê o pessoal ali acreditando mais, a gente deve chegar melhor psicologicamente do que o Cuiabá, apesar da parada, né? E talvez, se você não jogar, você fica aquele tempo só remoendo as derrotas. O técnico do Cuiabá vai ter que mudar todo o caderninho de jogada dele, porque o Davidson foi na TV e contou todos. Aí agora ele vai ter que treinar umas novas que o Davidson não contou ainda. Que inclusive recebeu proposta para ir pro Casoloso e ele negou, né? Então agora ele tem que dar o sangue lá. O Matheus Duarte tá aqui falando, lindo esse Robertinho, tá aqui fazendo declarações de amor. Leandro Trindade está falando que em 93 eu pulei o alambrado em Valadares para comemorar o título e peguei a chuteira do Milagres. Mas o que me chama a atenção é que a mesma diretoria já estava em campo. Renovação já. Alberto Boechat também dando um boa noite para nós aqui. Valeu, Alberto. Show de bola. Pessoal, deem like aí. Isso ajuda o conteúdo Decadentes a chegar para mais torcedores, viu? Deem um like aí para a gente no YouTube, no Facebook, no Twitter, que isso ajuda bastante aí o algoritmo a distribuir o nosso conteúdo aí para outros americanos. Beleza? Vocês querem puxar algum último assunto que eu esqueci? A filha do Mateuzinho vai ser menina, ele fez a revelação hoje. E momento Leão Lobo. A cara do Thales. Sinal que vamos ter que renovar com ele por mais 5 anos para ele poder cuidar de dar uma educação de qualidade para a filha dele, né? Parabéns aí, não, mas filho a gente não pode zoar, não, merece. Filho tem que ser bem criado e de preferência para virar americana, viu? Tudo de bom para ela aí. Tá vendo? Já concordando com a renovação pro Matheusinho mais 5 temporadas. Não, eu concordar ou não concordar, vão renovar, eu nem sofro por isso mais, não. Eu não sofro por isso mais, não. Amanhã sai no Super Esportes, canal de YouTube, fala de renovação de Matheusinho. Por... É. Não, Matheusinho é a joia, é a joia. Então não tem perigo nenhum, não. Se surgiu uma proposta, ele foi, não der certo, a gente traz de volta também. Tem problema nenhum, não. É investimento com garantia. Cara, eu queria... Você falou de último assunto. Eu queria ver uma reunião onde são tratados esse tipo de coisa. Renovação de Mateuzinho, renovação de Jori, contratações. Vamos trazer o Pazinato. Onde o Pazinato jogava? Ele jogava no Moreirense de Portugal. Ah, então nós temos que fazer um contrato de 2 anos. Não precisa ir longe, não. Não jogava, era reserva do Moreirense. Não precisa ir longe, não. 2 anos. E N exemplos que a gente tem aí de contratos... Beira um absurdo, cara, para depois os caras falarem que a gente não tem dinheiro, que é pior, né? Primeiro fala que a gente não tem dinheiro e agora falam que a Sul-Americana dá prejuízo. Bicho, dá prejuízo que você tem uns caras desses aí com 2-3 anos de contrato. Você sabe o que dá prejuízo? Esse Atlético jogando uma Série D, um time que é de São João del Rei, imagina quanto custa todo jogo que ele faz fora, 4 horas de busão de São João del Rei até Confins, mais avião para jogar lá em, sei lá, Caxias, ou, sei lá, em Fortaleza, ou algum lugar assim, depois voltar, isso é que dá prejuízo bacana. E quanto você recebe numa Série D? Imagina, isso é com conversa fiada danada só. E no jogo de ontem trouxeram 27 ônibus de São João del Rei. Cara, você vê que o seguinte... Mas é a prefeitura, né? Você quer ver se você acabou de dar um exemplo. Esse goleiro que chegou, alguém viu um jogo desse cara? Alguém estava... Da diretoria ou de não, torcedor? Você tá falando? Não, ninguém, nem diretoria, nem torcedor, nem... Tinha alguém acompanhando a carreira desse tal de Washington Aguirre? Ninguém está acompanhando esse cara. Esse cara, obviamente, foi contratado por um DVD ou por um empresário. Porque não tem outra. Eu fico curioso. Porque vocês concordam, cara, comigo? Que é um cara que está completamente... Ó, a própria diretoria fala que nós não temos análise de mercado. Se nós não temos análise de mercado, nós não acompanhamos a carreira desse cara. Nós não temos a estatística dele, nós não temos nada dele. Esse cara tem tempos que não joga. Então, o passado recente dele é nulo. A chance de alguém, por acaso, estar acompanhando o campeonato mexicano, e mesmo que esse cara estivesse acompanhando, ele não estaria vendo esse cara jogar, porque esse cara não tem jogado. E aí? Sabe? O que me coloca, porque de fato a gente não tem um departamento especializado com os aplicativos que tem de monitoramento, de análise de dados e tudo, isso dá para você ter uma ideia. O que me causa espanto é porque quando teve a contratação do Nino Paraíba, eu usei um dos programas, hoje ele não é tão utilizado porque os clubes têm softwares mais modernos, né? Mas eu peguei um desses aplicativos que tem... estatística de jogador para fazer esse tipo de análise, tem os lances, né? Você consegue ver toda vez que o jogador pega na bola, separadinho e tudo. E fui fazer análise do Nino Paraíba. Eu, fazendo análise assim, rapidinho, só para ver a contratação, eu consegui ver que o declínio dele já estava acontecendo em termos de tudo defensivamente dele estava piorando nos últimos 2 temporadas. E principalmente a questão dele de física, porque você via que ele estava com bem menos desarmes e muito menos duelos ganhos. Caiu vertiginosamente a quantidade de duelos que ele conseguia ganhar, mostrando declínio físico. Isso sim, e foi a queda vertiginosa de 2 temporadas. Para chegar à justificativa da contratação é de que fizeram a análise e viram que o Nino Paraíba estava muito bem no passado ainda. Eu falei assim, porra, mas aí não... Você pode não ter um setor de análise de mercado, mas alguém consegue pelo menos ler umas estatísticas básicas ali, assistir umas partidas, ver uns lances e não... Que é pouco para contratar também, né? Não, vamos conversar, já, né? Daria para aquilo, uma pessoa que tivesse feito uma pesquisa minimamente decente, que a minha não foi nem isso, durou uns 30 minutos só, já teria dado pau na contratação do Nino Paraíba. Tipo assim, trouxeram falando que foi uma surpresa. Sim. Ele ter caído o futebol dele tão surpresa. Grande, passaria foi bem. Mas, porra, era o que eu esperava, porque ele já vinha em queda, aí ele caiu mais. Olha, que coincidência, um jogador ruim vem em queda, caiu mais, ficou uma bosta. É, cara, é claro que assim, pode futebol é do caramba por causa disso, porque pode chegar um cara desse, calar a boca de todo mundo, jogar demais. Igual o Cavicchioli quando veio. Pô, é, exatamente, tudo isso. Só que depois do Cavicchioli já veio Ayrton, já veio Pazinato, o que mais? Mais jogou? O Lango Lango, como é que chamava o Lango Lango? O Léo Lang. Lango Lango. Ou seja, dos últimos quatro caras que nós tentamos, que dos quatro caras que vieram, um deu certo. Foi o Cavicchioli. Ou seja. Não foi nem de. A questão que pega é. A gente trouxe. O Ayrton veio antes. A gente foi na época que a gente trouxe aquele Thiago do Flamengo, que não deu certo. Sim. Aí trouxemos o Ayrton, que não deu certo. Aí o Lisca chegou aqui, ele falou assim: vocês goleiros são ruins. Eu quero um aqui, traz um brother meu chamado Cavicchioli. Aí nós trouxemos e deu certo. Foi indicação de treinador, não foi uma indicação de. Exatamente. Nosso de análise, estava monitorando o Cavicchioli e tudo mais. Não. Foi o treinador que indicou. Depois disso, a gente vai e trouxe o Pazinato, que também não deu certo, e o Léo Lang, que também não deu certo. Então, assim, acho que aquilo que o nosso departamento de análise tem recomendado não está fazendo muita diferença. A agora, esperança que... é ver que se o busto acompanha muito... eu, se eu fosse presidente, eu ia fazer uma coisa diferente. Eu ia ligar lá pro Petralha e falar assim, escuta, você não tem um goleiro aí... mais ou menos pra você mandar, não, porque eu nunca vi um time para formar goleiro igual o Atlético Paranaense. Todos, primeiro, segundo, terceiro, quarto goleiro lá são tudo bons, só. O goleiro então, reserva deles veio pro Casuloso, o Anderson. Bicho, ou escola de goleiro violenta, viu? Puxa, o Carlos Marques tá lembrando, tem o Jailson também, mas o Jailson deu certo, né? Pra... Na expectativa dele, né? Que era para ficar só a... Isso. Exatamente, mas deu certo, isso ele tem razão, né? Dentro do que estava previsto lá, o Carlos Magno lembrou aí, foi muito bem mesmo. O Adolfo está falando que jogador em alta custa dinheiro, jogador em baixa custa menos. O problema é que jogador em baixa geralmente também não entrega, né? Então, né? Aí é complicado. Tem que escolher bem escolhido. Mas esse goleiro tem problema de lesão, alguma coisa, não, né? Não, não, diz que ele brigou com o dono lá do tal do Querétaro. Trocaram o treinador não comprou pra jogar, ele brigou com o dono e o dono parou de pagar ele. A questão foi mais ou menos essa. Será que ele vai brigar com o Salum? Não, porque o Salum não para de pagar. Se tem uma coisa que funciona no América, é o Pix do pagamento no quinto dia útil. Ele pode brigar com o Salum só não vai deixar de pagar ele. Brigar ele pode, mas certeza que vai cair o gabiru dele, certeza, tranquilo. O Luca Costa perguntando: cadê o Cássio? O Cássio estava emprestado no Náutico, acho que mandaram voltar, né? Foi para Portugal, verdade, verdade. Isso, verdade. Foi para Portugal. Ele foi como empréstimo? Foi, né? Tem um rolo assim, não foi? É, acho que foi de empréstimo que ele foi para Portugal. Empréstimo. Pra mim é isso, gente. Pra mim, ano que vem, a gente precisava de dois goleiros novos e o Cássio de terceiro. Era o que eu faria, sinceramente. Ah, goleiro novo, Júri. Gente, você então... Você convidou. Então, se você pegasse a nossa opinião com questão dos convidados, não fosse ditador, você não passaria por esse tipo de situação que você passou agora. Ditador. Brincadeira. Mas então... Gente, faz um encate aí. Vamos convidar Roberto? Se for o pai, sim. O filho, não. Continue. Então, eu já defendi, cara. Eu acho que eu daria alguns jogos pro Júri. Essa é a verdade. Eu daria alguns jogos. O Cavicchioli fez bons jogos. Não sei se... Também é um problema complicado, né? Tirar do gol depois de dois bons jogos é difícil. Mas naquela fase ruim, eu teria dado uns três jogos pro Júri ali. Eu também. Porque... Acontece que agora, como você não pode arriscar... E a gente. Se tivesse ido pro Vinagre, aí eu daria chance pro Júri. Sim. Não foi. Nós temos chance. Então, se o melhor goleiro hoje é o Cavicchioli, não. Beleza. Aí quer saber o que tem no Júri? É aquilo que a gente fala. Bota ele pra jogar o Campeonato Mineiro. Que eu acho também. Assim, chega e fala assim: ó, seguinte, vamos de Júri no Campeonato Mineiro. E aí a gente procura um goleiro pra trazer um goleiro também que vai ser bom. Ah, pintou uma oportunidade de mercado, um cara muito bom, por exemplo, que a gente conversou ontem do. O John lá, que é do Santos, tá emprestado no Inter, não tá jogando mais lá com o Cudê e tudo. Cara, tem um problema atrás desse cara? Aí beleza, busca ele e aí, às vezes, empresta o Júri, já que ele vai ter contrato em 2025, empresta e vê se você joga em algum lugar. Esse ano é o que eu teria arrumado um time de Série B pro Júri jogar aí pra ver de qual é. Sinceramente, porque se não é pra usar... Ele foi bem no Coimbra, quando ele foi? Não, né? Não, ele fez boas partidas. Eu acho que foi bem, sim. Eu acho que não foi mal, não. É, ele fez boas partidas pelo Coimbra. Porque o time do Coimbra é horroroso, né? É. E era treinado pelo Giacomini, né? Então, não ajuda. É, isso é verdade. Mas, é. E só para curiosidade, o Cássio está no Feirense de Portugal e ele não fez nenhuma partida ainda. Puxa vida. Mas ele começou agora a temporada lá, né? É. Ainda assim, não fez nenhuma partida. E os outros dois goleiros do Feirense são mais velhos que ele, então possivelmente chegou lá para compor elenco também, vamos ver. É, eu acho que é o seguinte, eu acho que o agora não tem muita escolha não, é torcer para uma fase do Cavicchioli aí ter passado, ou pelo menos ter diminuído um pouco, e é o que vai ser até o final do campeonato, acho que não vai ter muito jeito não. Mas uma coisa que eu acho que é, se o Cavicchioli, por alguma razão, for suspenso de novo, tiver uma lesão, eu daria a chance pro Jôra versus o Pazinato, porque no Pazinato eu também, eu também. Só que, aparentemente, como o Jôra não foi nem pro banco ontem, eu acho que o Custos vê o Pazinato como o segundo goleiro dele. Sim. Então... faz todo sentido, sim. Mas também, né? O Jôra vai para todas as viagens e não vai no banco quando é em BH. Ele deve ser muito bom de elenco, só pode ser. É, não é fácil, não. Vamos para Bale Colatina? Bora. Flávio Azevedo tá falando que tá aqui com a gente também. Tá aqui falando que, que o Jôra não é ruim, precisa de sequência e confiança, como todos. Está aqui e é barato. O Paulo Mário Cruz de Freitas falando que a América, a nossa melhor sacada é a varanda. Entendeu? Bom trocadilho. O Bernardo Lastes falando que o Glauco tá salvando o Atlético. Atlético que o Christian tá lá, não tá? É. Fala, não, daqui a pouco aparece. Ô, trazendo de volta. Tá lá, legal. Vamos então para Bale Colatina. Vamos começar com o jogo de quinta-feira passada. É, vamos começar com o Bala. Não, vamos começar com Colatina. Já sou ditador mesmo, de acordo com o Thales. Então, aqui, ó. Colatina sentiu, da galera. Sentiu. Everaldo com 46,6%. Seguido de Alê com 36,2%. Burgos com 13,5% e Mendes com 3,7%. Menino Thales, seu voto. Bicho. Difícil, hein? Difícil. Nenhum dos quatro fez uma partida mediana. Fizeram partidas medíocres. Os quatro fizeram partidas medíocres. Mas eu vou no Alê, porque colocaram para o Alê até a função de capitão. Nem isso ele desempenhou bem. Felipe? Eu vou para ler mais pelo conjunto da obra, embora o Everaldo tenha feito mais raiva. Discípulo de varanda? Everaldo, que não conseguiu fazer nada, ainda tomou cartão amarelo numa jogada no meio campo. Não, eu também vou de Everaldo, nós vamos ter quase um empate técnico que vai ser desempatado pela votação geral, porque eu vou de Everaldo também, muito embora, como diz o Thales, os quatro aí mereçam, viu? Inclusive... Nossa. Inclusive, mais Burgos está caminhando. Aí, inclusive, Burgos lá vai caminhando para ser o bagre que nós trouxemos na janela, viu? Porque... É o novo Cardoso, né? Nossa Senhora! A gente tinha uma zaga ruim, trouxeram um zagueiro assim que ninguém nunca tinha visto jogar, e quando foram ver, era melhor que não tivesse taco. Estabanado, esquisito. É o que a gente estava falando ontem, cara. O América, esse ano, ele conseguiu a proeza de contratar jogadores tão medíocres, tão ruins, que Felipe Azevedo se tornou um jogador importantíssimo pra gente, e Ricardo Silva se tornou um jogador importantíssimo pra gente, e o Cavicchioli se tornou um jogador imprescindível pra gente. Então, assim, três jogadores que a gente... Não, mas o Cavicchioli meio que do ano passado já era, né? Não, sim, mas eu tô falando assim, a fase do Cavicchioli tá tão ruim esse ano que a gente ainda quer ele, a gente nem pensa em Pazinato pro lugar dele, mesmo ele nessa fase horrorosa. Sim. Então você vê como é que a gente, como é que a turma foi, não foi assertiva nas contratações. Um time que tem tão pouco dinheiro igual eles reclamam, tem que ser assertivo, tem que acertar. Não pode tentar tanto com tantas cabeças de bagre igual estão tentando. Ah, e nem só isso, né? A gente fez um planejamento de ter Arthur e Nino. Como é que a gente fez o quê, queridão? Planejamento de ter Arthur e Nino esse ano. Porque é um planejamento tão bem planejado que no balanço de março já contava com a venda de um desses jogadores que é pra ficar até o fim do ano. Então, assim, você não planejou direito. E aí, assim, né, trouxeram o Nino, aí vai, trazem o Marcinho e trazem o Daniel Borges. Pro nosso melhor lateral direito, seu menino da base já tava indo passado. Improvisado. É, então assim, não precisava trazer essas bostas que estão ocupando espaço e não rende bosta nenhuma, né? Era mais fácil até insistido, falou assim, ó, nós vamos te jogar aqui, você vai treinar de lateral direito e tal, pode ser, e fica. Porque tá mostrando que ele tem mais competência para ser lateral do que os três que a gente buscou essa temporada. Que beleza. Bom, vamos pra bala então. Jogo de quinta-feira. Poucas opções. Eleito aí pelo bala da galera, o Breno com 61,7%, seguido de ninguém com 23,3%, e Varanda com 15%. Thales. Tá, Breno, né? Breno. Que jogador, hein? Breno. Felipe. Breno. Rolon. Breno. Breno. Também vou de Breno, que jogador. É sensacional. E vocês sabem que aquela proposta que chegou para ele subiu no telhado, porque o time da Arábia Saudita lá, o príncipe lá, brigou com o dono do time e destituiu ele, né? Por isso que a proposta dele subiu no telhado. É brincadeira, mas é coisas do futebol saudita. Agora nós vamos. Otávio, você já começou a acompanhar o Rabibão, que é o campeonato saudita, para ver seu menino Cristiano Ronaldo? Ah, bicho, não dá, cara, não dá. Eu prefiro assistir a Série B, do fundo do meu coração. Seu menino Neymar? Ah, não, pelo amor de Deus, campeonato da Arábia aí. Ah, não, Neymar vai ficar bom. O pessoal ainda tenta defender aí o que o Neymar fez, mas assim, ó. A sorte do Neymar é que a gente, que o treinador. A fase é ruim. A fase é ruim e a CBF não tem peito de não convocá-lo. Fato. Isso é fato. Beleza, então, eleito Breno, mereceu demais. Vamos começar com o Colatino, então, de ontem. Eleito pela galera, ninguém com 36,2, seguido de um empate técnico entre as bandeiras de ex-presidente e o Everaldo com 29,1. Everaldo que nem entrou em campo, mas ainda assim mereceu um Colatina. E o Mikael, que também não entrou em campo, com 5,5. Thales. Cara, se tem um trem que me incomoda no Independência, além de quando a América perde, é aquelas bandeiras, né, bicho? Que coisa mais, sei lá, cara, que coisa retrógrada, sabe? Coisa antiquada, sei lá, não, nós estamos em 2023, cara, você fazer bandeira para ex-presidente de time. E o pior, ex-presidente vivo, cara, eu tenho problemas com isso. Exatamente, fazer bandeira de gente viva é um negócio complicado, viu? E aí, porra, como é que você critica essas pessoas? Como é que você pode criticar essas pessoas... Se você tá idolatrando eles lá, cara, sacou? Bandeira desse time aí. Felipe. Olha, eu vou colocar nessa a diretoria, muito pela demora em demitir o Mancini, porque a partida de ontem, com as decisões do Busto de colocar para jogar a gente que o Mancini insistia em deixar de fora, como Matheus Henrique, Rodriguinho, Breno, o Varanda, que também não era titular absoluto, o Maidana, que também quase não jogava com o Mancini, mostrou que o time é outro. Se você escala as peças certas, o time é outro. E não é que o Bustos fez muita coisa. Ele fez mais ou menos o básico ali e a gente tem um time competitivo. Então, faltou aí a direção ter um departamento de futebol mais adequado para conseguir perceber as cagadas que estavam acontecendo antes. Porque no discurso que eles colocaram, mostrou que eles claramente estavam tentando de erro. Nós chegamos à conclusão que tinha que demitir, aí ia fazer uma boa partida, aí a gente deixava mais alguns jogos, aí ficava mal, aí a gente ia demitir, aí fazer uma boa partida, a gente demitiu, e nesse lenga-lenga passaram-se 2 meses e, assim, dificultou. A gente não é que a gente tá otimista que dá para escapar, mas tá difícil ainda, a gente sabe disso, e poderia estar numa situação muito mais tranquila, não fosse essa insistência, né, com o treinador. Então mostra que o nosso planejamento para essa temporada foi muito mal feito. Nosso e que a gente quê, não Felipe? Tem um departamento de futebol minimamente funcional para conseguir nosso quê, identificar Felipe? Problema. Nosso planejamento. Peixe de paz. Rolou? Eu também vou na diretoria. Eu vou no placar. É verdade, cara. Aquele placar apagado de ontem. Ô, gente. Mas já é culpa da diretoria. Não sei lá, bicho, eu só não sei, pode ser culpa do eletricista, seja o que for, mas eu fico completamente perdido sem placar, e para acabar de complicar tudo, eu levei meu radinho à toa, porque foi no mesmo jogo, foi no mesmo horário do jogo dessa outra raça aí, então não falava nada, cara, não sabe quem entrou, quem saiu, aí tinha que entrar na internet para olhar, uma trabalheira danada, sinceramente, viu, Ô, gente, por favor, consertar o placar aí. Eu sou um sujeito que eu me incomodo até quando a hora do placar muda de lugar. Imagina ele desligado. O som, da menina lá anunciando as substituições horroroso. É horroroso, você não entende nada. Não. Porra. Horroroso, não dá pra entender nada. Por sorte, eu tava do seu lado, eu consegui te orientar, né? Porque o Júlio entrou, você não percebeu, eu que tive que te contar. Não, e o pior, na Globo.com que eu tava usando pra olhar o tempo de jogo e a substituição não apareceu, não. Pra Globo.com, o Júlio não entrou. É, então, assim. Ele também ficou olhando o placar, não deve ter percebido. Exatamente, com certeza teve uma treta assim. Eu vou no placar. Mas aí eu falo, volta na diretoria, porque a culpa é deles, porque a gente tá administrando essa porra. Então, se o placar não funciona, a culpa é deles. Isso lá é verdade. Ah, o Tomás Drummond falando que o placar desligado deu sorte. Agora, só placar desligado. Não, faz favor. Faz favor de ligar o placar. Tá querendo... Não, isso aí, o Tomás tá mais do que certo. Não é assim que funciona a vida? Não é assim que funciona? Agora, o Tomás, você brilhou. Verdade, agora a gente ganhou do sorte. Mas no jogo contra o São Paulo, o placar tava ligado? Não. Então, pronto, acabou. Então, não é o placar. Não é o placar. Você tem que identificar os sinais, Thales. Você não é um cara supersticioso, mas quem é, a gente identifica os sinais, a gente procura os padrões do universo. Sinal é culpado, rapaz. A culpa é sua que não platinou, todo mundo sabe disso. Bala do jogo de ontem. Peraí. Bala. Cadê? Aqui. Eleito, ou melhor, com 42,4%, Martínez. Seguido de Juninho com 27,8%, Varanda com 24,7% e Azevedo com 5,1%. Thales. Eu vou de Azevedo, cara. Eu vou de Azevedo. Porque o que eu já xinguei o Azevedo, que eu já reclamei do Azevedo, e o Azevedo fica na dele lá e tá. Eu vou de Azevedo. Legal. Felipe. Cara, eu vou de Martínez. Porque ele tá jogando muita bola e é outro que não dá pra entender a demora que que o Mancini teve para colocar como titular absoluto nesse time, né? Porque o que ele joga é muita coisa. Dá para ver claramente a diferença. Eu acho que a principal diferença do jogo contra o Fortaleza pro jogo contra o Santos foi ter o Martínez no meio de campo. Com ele ali, a dinâmica do time é outra. E até em termos de proteção à zaga, as coisas ficam melhores. Então, eu vou de Martínez. Rolou. O Wellington Paulista, que conseguiu ser suspenso, e aí nós entramos com Varanda de 9, senão tinha sido ele. Faz todo sentido. Faz algum sentido, de fato. Faz muito sentido. Eu vou em primeiro lugar, colocar um bala para uma coisa que faltou esse ano inteiro, e que já é o segundo jogo aí, que já mostra raça, vontade, né? O América é um time que não teve bola perdida ontem, correu atrás. Então, primeira coisa que eu acho, o grande reforço aí que faz a gente ter uma esperança de escapar, é que o time mostrou vontade. Então, isso é um bala coletivo, vamos dizer assim. No individual, eu vou colocar o Martínez. Tá jogando muito, todo jogo, uma vontade, tem técnica, corre, dá sangue, deve acabar o jogo morto, viu? Porque realmente é um cara que dá um sangue em campo violento, viu? Tem muita. Se ficar aqui com a gente, provavelmente vai virar um ídolo, viu? Não demora. Então, eu vou de Martínez. Thales, você preparou aí os postos especializados? De jeito nenhum, né? Claro, filho, claro. Pode pôr aquela musiquinha de horrorosa. Qual musiquinha? A vinheta. Esportes especializados com Lucas Juninho. Pô, já, caiu. Depois eu te ensino a fazer essa sua pegadinha. Essa tática. A da semana passada foi sensacional. Me fudeu esse viado, bicha. Vamos lá. Conforme o Lucas já falou, no dia 9/9, né? Próximo sábado tem Cruzeiro contra a América. Isso, o América é locomotiva, tá? Futebol americano. No feminino, a gente jogou um amistoso contra o Desportivo Minas, ganhamos de 3-0, esse amistoso aí serviu como preparação, que a gente estreia no Mineiro no dia 24/9, tá? O Sub-20, durante a semana nós tomamos a sapecada do Cruzeiro pela Copa do Brasil, perdemos de 2-0, já ontem a gente, pela semifinal do, pelas oitavas de final do Campeonato Mineiro, nós ganhamos de 3-0 do futebol, e agora a gente vai pegar o Coimbra na semifinal. E o Sub-14, nós jogamos contra o Siderúrgica pela terceira rodada e ganhamos de 7-1. É isso. Boa! A futsal não tem... Tá meio parado o calendário da turma lá. Beleza. E o outro esporte especializado lá que o Lucas sempre fala, eu não vou falar nunca daquela merda. Quer que se foda. Nervoso, rapaz. Bom, essa semana não tem jogo, nem por Sul-Americana, porque nós saímos, e nem pelo Brasileirão em função da data FIFA, né? Então o nosso próximo jogo é na sexta que vem, na outra, não essa sexta, na seguinte, dia 15, né? Isso. Ah, bicho, é 15. Só o América, cara, é só o América. A América é o único time que jogou só uma vez, domingo, 11 horas da manhã. Nosso horário é escroto, agora nós vamos jogar sexta-feira. Puta que pariu. Nós vamos jogar uma sexta, depois numa terça. Isso. Quando você me falou isso, eu falei, não acredito, cara. Que sacanagem que eles fazem com a América. Mas essa rodada tá meio bizarra, porque vai começar na quarta, tem jogo quarta, quinta, sexta, sábado. Mas não é só a gente já começa a outra rodada. É. Não é só a gente que joga sexta, não? Não. Tá embolado, cara. Não sei o que a CBF arrumou pra domingo não ter jogo. Nesse dia, nessa rodada que a gente joga na sexta, os times jogam sexta e sábado e não tem jogo no domingo. Será que é jogo de seleção? Não, né? Não, não pode. Porque a seleção é na data FIFA, agora, né? Pois é. Jogo de seleção, né? É sexta-feira, 9h40, e depois terça-feira, 11 horas da noite. Uma parada assim. É, pois é. Não sei por que a CBF arrumou, se tem algum. Não sei. Sinceramente, tem que... Ah, e ó, o Gilmar tá falando. Domingo tem final de Copa do Brasil. Que doido. É. Não sabia, não. Verdade. É, então, mas é aí, isso. Aí faltou fazer quando você tem uma... bom, era só adiar o jogo dos dois envolvidos na porra da final e deixava os jogos tipo sábado ou depois, não precisava fazer esse esquema. Não, mas aí deve ser para o único jogo do domingo ser a final, né? Mas aí você tem que fazer igual para na Inglaterra, quando tem, eles têm duas copas lá. A Copa da Inglaterra, ele é o último jogo da temporada. Ele acontece depois que o campeonato acaba. Então, se a CBF ia fazer uma final assim, faria isso. A outra, que acontece no meio da temporada, ela é um jogo domingo. Aí o que eles fazem é, os times que estão envolvidos lá, eles vão jogar lá no Wembley, que é importante, tudo. Uhum. Só que a rodada acontece sábado, e sem problema nenhum. Eles têm 3 slots lá, e acho que tem até um slot de horário de pós-final ou antes, assim, tipo, mas na hora da final só tem a final. Não, não vai colocar assim, mas continua tendo o jogo da rodada nos outros slots lá, assim, de horário. Entendi. Então dá, porque você deve fazer isso. Você não precisa ficar colocando jogo sexta, se tipo assim, fazer uma cagada toda. Só assim. Eu vi aqui, ó. Organização na CBF, né? Você tá pedindo um negócio que não existe lá. É, pô, os jogos, a final é 17 e 24, é por isso, 17 de setembro e 24 de setembro. Toda pessoa que formou em educação física sabe montar a porra de uma tabela pra competição que a gente faz isso na faculdade, não é uma coisa difícil de fazer, não. Você consegue colocar uma pessoa pra fazer isso sem precisar nem pagar muito. No curso de educação certamente física, os jogos... Montar. Quando eu fiz ensino de futsal, a gente teve que organizar o campeonato interno e a gente que monta tabelas, as questões todas lá, cuida de arbitragem. O negócio é sério. Você tá achando que a educação física é um curso largado? Não. É muita teoria. Eu sei que nessa história aí a gente joga na... Os jogos, obviamente, São Paulo e Flamengo para esse final de semana aí foram adiados, né? Eles não jogam aí e aí joga na quarta. Tem uns rolos assim para poder viabilizar isso aí. Bom, então é isso mesmo, né? No final de semana a gente dá o Decadentes, provavelmente no domingo mesmo. Vamos estar aqui presentes, apesar de não ter jogo, quem sabe com uma surpresa aí, beleza? Givanildo? Então. Givanildo, eu já desanimei, eu já. Martim Santos. Lisca, quem sabe? Eu pensei seriamente em chamar o Lisca, mas eu acho que isso poderia desestabilizar o elenco num momento crucial, que não é hora de desestabilizar. Eu não quero ser culpado disso nesse momento, sinceramente. Pede os favores, pede para o Alencar ligar para o Giva, conversar com o jeitinho. A gente consegue. Tá certo. Então tá bom, moçada. Boa semana a todos. Grande abraço. Quarta-feira tem resenha do Coelho aqui nesse mesmo canal. E amanhã tem Fala Americano no canal deles aí. E quinta-feira, sou Deca. Abraço a todos, vamos acompanhando aí os produtores de conteúdo. Abraço para todo mundo aí. Valeu. Valeu, galera. Vamos.